Esta é uma das muitas histórias que aconteceram comigo. Primeiro foi vovó Mafalda, quando eu tinha lambreta. Peraí, isso é coisa do Roberto, do maluco? Botei meu Cadillac no mecânico outro dia. Pois há muito tempo um conserto ele pedia. Como vou viver sem um caramba pra correr meu Cadillac? Eu quero que esse Cadillac fique igual o moço do óleo, hein? Com muita paciência um rapaz me ofereceu. Um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o calhambeque. Bibi, quero buzinar meu calhambeque. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi, buzinei assim o calhambeque, bip. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei no calhambeque, bibi. O broto quis andar no calhambeque. Mas logo hoje, não podia ser outro dia que eu estava com meu outro bolo, toca-fita, ar-condicionado. Logo hoje que eu tô...